Tomás Vaz e Martino Gueira, alunos do 12º D da nossa escola secundária e que frequentam a disciplina de Ciência Política. Boa noite, caros alunos. Boa noite. Muito obrigada por terem aceito o convite do programa A Escola e o Meio para discutir e refletir sobre este tema tão relevante no cenário político atual e por mostrarem que os jovens também se interessam e se envolvem ativamente na análise política. Começaria desde já por vos lançar a questão sobre qual terá sido o principal fator que levou à vitória de Donald Trump. Jaime, quero começar. Boa noite, caros ouvintes, eu sou o Jaime. E para mim, a principal razão que levou à eleição de Donald Trump não foi em si Trump, mas sim o que Kamala e os democratas fizeram, que foi a substituição de Biden por Kamala, que foi muito atrapalhada, de certa forma, e rápida e brusca devido à diminuição das capacidades mentais de Biden devido à sua idade, e depois puseram lá Kamala e ela, pronto, teve de começar literalmente tudo do zero a criar uma imagem dela própria. Portanto, Kamala já terá aparecido tarde no cenário da campanha. Exatamente. Certo. Outras opiniões? Lara? Eu acho que o facto de... Sim, Lara. Eu acho que o facto de a Kamala ter entrado da maneira que entrou e de não só ter tido uma pouca capacidade para se apresentar ao público e se fazer mostrar, eu acho que o facto de ela estar muito associada ao governo de Biden, que foi um governo que até acho que foi um bocado complicado, porque houve problemas que ficaram associados com uma economia que se agravou bastante, a subida dos preços, a menor qualidade de vida do povo dos Estados Unidos. E eu acho que a campanha dela e a imagem dela não é vista... Estava um bocadinho mais desgastada. Sim, e não estava tão... não era propriamente... Não haviam como a Kamala, a candidata a presidente do Partido Democrata, mas sim a assessora de Biden e a continuação do seu governo. E acho que, perante toda esta situação e esta conjuntura económica e social que foi vista nos Estados Unidos, a imigração, a subida dos preços, a inflação, tudo aquilo que aconteceu, preferiram optar por Donald Trump, que era um candidato já conhecido momentos antes e que, por mais que não diga nada de jeito, tinha uma imagem já feita própria dele e não uma imagem associada a um antecessor político. Muito bem. David. Boa noite, caros ouvintes. Eu sou David, concordo inteiramente. David, o nosso responsável pela rubrica semanal, não é, de política internacional, e que tem acompanhado desde o início desta dos nossos programas, precisamente a campanha para as presidenciais americanas. Sim, David. Exatamente, como já tínhamos falado anteriormente, nas últimas semanas, a Kamala Harris partia sempre com um passo atrás em relação ao seu rival Donald Trump, pois tinha uma imagem já associada a ser vice-presidente de Biden, um presidente que foi sempre muito contestado durante o seu mandato, e penso que Donald Trump aproveitou a sua imagem, usou muito bem a sua imagem, não só nos meios de comunicação, sempre que aparecia Donald Trump, apesar de ter um discurso muito vago e não se focar muito nas suas medidas, acabava sempre por mostrar a confiança e a mostrar que era um homem forte e o homem certo para governar os Estados Unidos da América. Penso que também os cidadãos americanos identificaram-se muito com essa personalidade forte e também pelas questões de imigração que Donald Trump falava sempre e que prometia acabar com a imigração que podia estar descontrolada, segundo ele. Sim, David. Sou o Martim. Concordo bastante com o que estás a dizer. Acho que a imigração tem sido um tema polémico e fraturante no mundo inteiro, agora nos Estados Unidos, e eu acho que as pessoas estão fartas destas políticas de esquerda, desta imigração descontrolada, de tudo o que está a acontecer, estes vandalismos, guerras, tudo. As pessoas estão fartas disto tudo e vem Trump como uma figura para salvar esta conjuntura toda. Bom, olá, eu sou o Tomás. Eu acho que o principal motivo para a vitória de Trump, primeiro, foi a falha da estratégia do Partido Democrata, substituiu o candidato tarde demais, não adotou as melhores estratégias de campanha, tomou os votos de alguns setores da sociedade como garantidos e não os tentou conquistar. Escolheu temas que, apesar de importantes e de concordar, como o aborto como bandeira, na situação em que o país está, não era assim o que devia, não devia ser o principal tema que eles escolheram. Ela podia ter aproveitado muito mais a economia, que o Trump sempre foi muito vago, uns planos muito contraditórios, que diz que quer controlar a inflação, mas com medidas que vão só aumentá-la. E portanto acho que foi bastante mais uma falha de um lado, e também porque Kamala tem muito uma visão de, tem, é vista pelos eleitores, principalmente dos estados do middle dos Estados Unidos, como um pouco mais urbana ou elitista, e não é muito apreciada nesses estados. Muito bem, e qual o papel que as redes sociais desempenharam ao longo desta campanha e que tão bem Donald Trump conseguiu colocar ao seu serviço? Bom, na minha opinião, Donald Trump conseguiu usar as redes sociais como uma arma, de certa forma, para ganhar mais eleitores, porque ele, devido à sua personalidade extravagante e já por ter lá a experiência de ter já ganho as eleições nos Estados Unidos, mesmo com Hillary, ele desta vez ainda foi mais, de certa forma, mais eloquente, mais provocador, porque ele já sabia que aquilo ia dar mais engagement, mais fazer com que as pessoas falassem nele, e logo, não que concordassem com o que ele dizia, mas pelo menos punham o nome dele e tinha lá uma propaganda, de certa forma, grátis. Exatamente, ou seja, as redes sociais também permitem que os candidatos possam comunicar diretamente com os eleitores, não é? E se calhar isso favorece mais candidatos com o perfil de Donald Trump, será isso? Sim, é exatamente isso. As redes sociais têm um papel cada vez mais importante na sociedade, na forma como liga, de certa forma, e cria mais proximidade entre o candidato e os eleitores, e de certa forma é uma arma que tem sido talvez pouco explorada e que é exatamente uma excelente arma e que está a ser muito bem aproveitada por candidatos como, por exemplo, Donald Trump, que tem um discurso muito vago, com... Mas também muito populista. Muito populista, a dizer aquilo que exatamente o povo quer ouvir, e é isso que acaba por cair muito bem nas redes sociais e aproxima muito mais os eleitores ao candidato. Martim. Sim, eu acho que Trump usa muito bem a sua imagem nas redes sociais, falando de temas polémicos que as pessoas querem ouvir, que os outros não dizem. Ele tem a coragem de vir para as redes sociais falar desses temas e tudo mais. E querendo ou não, tudo o que Trump diz nas redes sociais vai sempre afetar o mercado de investimentos e ações, como podemos ver na campanha eleitoral de Trump. As ações do Trump Media dispararam em certos momentos da campanha de Trump, e isso é sem dúvida notável. Tomás, quer acrescentar alguma coisa? Só acrescentar, já se falou bastante, ele sabe usar melhor as redes sociais, tem uma melhor equipa nesse aspecto, tem o apoio do Elon Musk, que tem uma rede social, o que lhe facilita muito a vida. teve apoio de algumas celebridades, não tanto quanto a Kamala. Deixe-me só acrescentar aqui uma coisa, que é o poder das redes sociais é também a partilha que se pode fazer determinado conteúdo e ampliar, não é? Sim, é muito mais fácil divulgar qualquer tipo de conteúdo nas redes sociais, há menos verificação, é muito mais fácil de propagar. Eu só queria corrigir aqui uma coisa, que foi dito que o Trump tinha coragem de falar de certos temas. Acho que não é preciso coragem para falar de temas que toda a gente quer ouvir. Isto, só uma opinião. Exatamente, sim. E está-se a referir, podemos conversar. Qualquer tipo de tema que ele diga, ele analisa qual é que é o tema que a população mais quer ouvir e fala sobre ele, porque isso não é ter coragem, é só ter uma boa equipa que faz bons estudos e ser populista e dizer exatamente aquilo que as pessoas querem ouvir, sem no final dar soluções, mas as pessoas estão mais interessadas em ouvir o que querem do que ouvir o que não querem, mas com soluções. Muito bem. Diga, Lara. Eu também acho que o facto do Donald Trump já ter tido um grande papel nas antepassadas eleições, nas que sucederam, antecederam à sua derrota, acho que fez com que ele ganhasse uma maior experiência e um maior conhecimento do mercado e mesmo do mundo das redes sociais, que bem ou mal movem o mundo todo, e acho que fez com que ele aprendesse que os temas certos e a maneira como abordá-los perante as pessoas, porque na primeira campanha dele, na campanha em que ele foi eleito e governou os Estados Unidos, ele cometeu muitos erros, foi envolvido em muitas polémicas, e acho que ele aprendeu com a situação, e depois o facto de ter sido derrotado fez com que ele aprendesse e percebesse alguns determinados pontos que não devem ser tocados e os pontos que devem ser tocados e a maneira como o fazer. Enquanto que o povo quer ouvir, não é? Exato, enquanto a Kamala não tinha bem essa noção e essa capacidade, pois estava muito escudada no que era anterior a ela. E acho que quando foi pressionada pelo Trump, no meio de tanta das polémicas que ele tentava levantar, acho que não soube lidar muito bem com esses ataques e essas situações todas, e perdeu-se um bocado no fio condutor que era suposto ser o dela, mas que no final não soube guiar. Fazemos agora uma breve pausa no nosso debate. Até já! Passamos agora às nossas rubricas habituais e começamos com a Ana Teresa, que nos vai falar sobre a Estrela do Mar. Certamente que todos conhecem a canção de Jorge Palma, cujo título é A Estrela do Mar. Por isso eu vou ler alguns versos da letra desta canção. Acordei com o toque suave de um beijo e uma cara sardenta encheu-me o olhar. Ainda meio a sonhar, perguntei-lhe quem era. Ela riu-se e disse baixinho: Estrela do Mar. Numa noite em que o céu tinha um brilho mais forte e em que o sono parecia disposto a não vir, fui estender-me na praia sozinho ao lento. E ali longe do tempo acabei por dormir. Acordei com o toque suave de um beijo e uma cara sardenta encheu-me o olhar. Ainda meio a sonhar, perguntei-lhe quem era. Ela riu-se e disse baixinho: Estrela do Mar, eu sou a Estrela do Mar. Só ela obedece, só ela me conhece, só ela sabe quem sou, no princípio e no fim. Só eu sou fiel, eu quem me protege quando alguém quer à força ser dono de mim. Música. não sei se era maior o desejo ou o espanto. Só sei que por instantes deixei de pensar. Uma chama invisível incendiou-me o peito. Qualquer coisa impossível fez-me acreditar. Em silêncio trocamos segredos e abraços e escrevemos no espaço um novo alfabeto. Já passaram mil anos sobre o nosso encontro, mas mil anos são pouco ou nada para a estrela do mar. Estrela do mar, só ele obedece, só ele me conhece, só ele sabe quem sou, no princípio e no fim. Só ele, sou fiel, é ele quem me protege quando alguém quer à força ser dono de mim. Boa noite, caros ouvintes. Como prometido, hoje eu vou falar sobre a estrela do mar, que é, por sua vez, um animal curioso com características diferentes do normal. Podemos começar com o seu nome, que é a estrela do mar. É um animal muito simples e com formato de estrela que vive no mar. Existem cerca de 1 milhão e 900 espécies de estrelas do mar no fundo do mar. Em todos os oceanos do mundo, dos trópicos até às gélidas águas polares. Elas encontram-se desde a zona intermareal, descendo para as profundezas abissais, 6 mil metros abaixo da superfície. Entre os seus parentes mais próximos, podemos citar o ouriço do mar, a bolacha do mar e o pino do mar. E numa classificação mais recente, as margaridas do mar, que são as infraclastas asteroidea. Elas normalmente têm um disco central e 5 braços, embora algumas espécies tenham um maior número de braços. A região aboral, ou superfície superior, pode ser lisa, granular ou espinhosa e é coberto com sobreposição de placas. Muitas espécies são coloridas em vários tons de vermelho ou laranja, enquanto outras são azul, cinza ou castanho. A estrela do mar tem pé ambulocrário, ou seja, pés escondidos, operado por sistema hidráulico, e uma boca no centro da superfície inferior. São, em sua maioria, predadores de animais típicos das zonas bentónica. São animais que possuem sistemas digestivos completo e várias espécies têm comportamentos de alimentação especializados, incluindo a inversão dos seus estômagos e a suspensão de alimentação. Elas têm complexos ciclos de vida e podem reproduzir-se sexualmente quanto assexualmente. Depois deste longo texto de palavras complexas e de aprenderem um pouco mais, vamos acabar com uma dica. Como podemos anotar, avistá-las só no mar. Quem vive no interior, como nós, tem de se deslocar até uma praia marítima para poder vê-las. Eu nunca vi, mas digo que tenho estrelas do mar pequeninas e acastanhadas em minha casa, que foram encontradas mortas pela minha prima, que as trouxe como recordação. No próximo programa vamos falar sobre um animal que muitos podem pensar que está extinto, mas não está, é a hidra. Se ficaram com curiosidade, a internet é uma boa opção. Agora é a vez da Beatriz nos dar a conhecer a sua rubrica das curiosidades científicas. No último programa, lancei uma questão à qual darei resposta neste programa. No espaço, onde não há ar para transmitir ondas sonoras, os astronautas usam rádios e dispositivos de comunicação que convertem a voz em ondas de rádio, uma forma de radiação eletromagnética. As ondas de rádio, ao contrário das ondas sonoras, não precisam de um meio material como o ar para se propagar e podem viajar no vácuo do espaço. Já pensaram que viajar à velocidade da luz poderia mudar a nossa perspectiva sobre o tempo? Parece uma coisa de ficção científica, mas, na verdade, é ciência. Segundo a teoria da relatividade de Einstein, quanto mais rápido algo se move, mais devagar o tempo passa, comparado com quem está parado. Isto é uma consequência direta da estrutura do espaço-tempo, da dilatação do tempo e da velocidade constante da luz, que é a mesma para todos os observadores, independentemente da velocidade com que se movem. Imagine que está a viajar numa nave espacial super rápida, perto da velocidade da luz. Para si, que está dentro da nave, só passaram algumas horas, mas quando regressar à Terra, descobrirá que passaram décadas. As pessoas que me conhecia envelheceram e, no entanto, para si, um tempo não passou assim tão depressa. Confuso, não é? Caro ouvinte, se quiser assistir a um filme de ficção científica, aconselho a ver Interstellar, que embarca os espectadores nos efeitos da viagem do tempo. Lembre-se, quanto mais rápido vai, mais devagar o relógio anda. Quem sabe se algum dia poderemos ter esta experiência, só teríamos de ultrapassar uns pequeninos grandes obstáculos. A pergunta que eu vos trago agora é para nós podermos fazer uma reflexão, não é? Vocês são estudantes, futuros eleitores. Quais é que vocês acham que são os valores essenciais para um líder? Bom, na minha opinião, um líder, um bom presidente, teria de pôr os valores da nação acima de tudo, mas também eu teria em conta a personalidade desse líder, que Trump não seria um bom líder, tipo, na minha opinião, em termos da personalidade dele, porque ele é demasiado extravagante. Eu preferia uma pessoa talvez mais humilde, mais recatada, mas que também soubesse falar e ligar-se com o povo. David? Acima de tudo, acho que um bom líder deve seguir valores democráticos, não deve confundir o poder do Estado com o poder do indivíduo, valorizar cada vez mais o indivíduo e não ver a sociedade como um todo, mas sim como cada um, como cada pessoa deve ser valorizada. E eu penso que nisso Donald Trump teve muito mal, por exemplo, no caso do aborto. Acho que o Partido Democrata teve mal no sentido que focou-se demasiado nisso, mas fez bem em focar-se nisso, pois o aborto é algo que é, pronto, é a minha opinião, é algo que depende da mulher, depende da vontade da mulher, e nós estamos a falar do corpo da mulher e o Estado não tem que se meter naquilo que é a nossa opinião quanto ao nosso corpo. E é só isso. Muito bem. E os valores da transparência, do respeito pelas instituições democráticas, não é? Já vimos que Donald Trump nem sempre as respeitou, sobretudo quando perdeu as últimas eleições. E foi o primeiro candidato e vencedor com um cadastro e com crimes. De fraude. Exatamente, de fraude, não é? Portanto, vocês acham que alguém com este perfil, não é, teria alguma possibilidade de ser eleita na Europa? Ontem eu estava a ouvir uma discussão, um debate também na CNN, e discutia-se os problemas e as mortes da greve, que a greve do INEMA causou em Portugal. E, portanto, nesse sentido dizia-se que a anterior Ministra da Saúde, Marta Temido, tinha pedido a demissão porque, de facto, tinha acontecido uma morte e agora existiam 11 mortes e ainda não tinha havido o pedido de demissão da atual Ministra. E isto coloca-nos, exatamente, não é, nesta questão que vemos agora, que é quais são de facto os valores que um governante deve ter para no exercício do seu cargo. Honestamente, eu acho que que há valores que têm de ser respeitados e que são imperativos que um governante tenha, mas eu acho que aqui focou-se muito no fato de o Trump não é bom, mas a Kamala acho que também não, na minha opinião, porque enquanto o Trump tinha um discurso muito populista, como já foi referido, e muito de carismático, extravagante, muito show-off, a Kamala, por mais que não tenha essas características que eu acho que são importantes não ter, eu acho que a Kamala não tinha um espírito... Não quero dizer um espírito de liderança, mas não tinha um espírito, não tem um espírito tão forte como o Donald Trump passa. O Donald Trump passa um espírito muito mais carismático, que capta muito mais a atenção das pessoas. E a Kamala foi meio que empurrada para ali, sem saber bem como, e não tinha bem o espírito certo para estar ali. E acho que isso fez com que o resultado se fizesse notar e que as pessoas preferissem um discurso mais proativo e não tanto passivo. Acham que os americanos, de certa forma, perdoaram com a eleição de Donald Trump a invasão do Capitólio, todos os crimes de que ele está acusado ainda? Eu acho que sim. Eu acho que o povo americano já não liga muito a esse tema de polémicas e todas as suspeitas que Trump está envolvido. Eles querem uma mudança rápida e acho que Trump, com o seu espírito nacionalista e tudo mais, é o que o povo americano quer. É uma pessoa também carismática, tem discursos um bocado vagos, mas... Tomás? Sobre as características de um líder, para mim tem de ser competente, coisa que Donald Trump não é, nem no governo, nem na vida pessoal. Seria um bónus que fosse uma pessoa que não estivesse sempre ligada à vida política, porque muitos anos no poder também corroem. Muitos anos ligado à vida política também é mais propício a casos de corrupção e todas essas coisas. Para mim, um líder que o seu principal valor seja a liberdade, e acho que é isso. Muito bem. E a integridade, não é? Sim, claro, mas eu estava só a dar alguns exemplos, mas sim, integridade, que entenda que tem de se apoiar também em alguns decisores técnicos, porque um político não, nem sempre sabe o que é melhor, tem de saber aconselhar-se, e pronto. Muito bem, passamos agora então para a política defendida por Donald Trump e que terá com certeza consequências para a Europa, não é? E sobretudo para o futuro da NATO, e que é o American First. Na vossa opinião, como é que poderá a presidência de Donald Trump influenciar o futuro desta aliança transatlântica? Bom, na minha opinião, como Trump já disse, ele disse que os países mais pequenos que não tiverem dinheiro para poder contribuir para a NATO, não deveriam, a América deixaria de também contribuir para a NATO. Na minha opinião, isto seria uma política... ligeiramente egocêntrica, mas que faz sentido porque Trump tem o objetivo de certa forma, parar de gastar o dinheiro da América em coisas que ele supostamente pensa que são irrelevantes, como por exemplo, no caso da guerra com a Ucrânia, ele também quer parar o apoio, e Israel também, Palestina. Ele está numa política em que ele quer maximizar e fazer o mais dinheiro possível para a América. David? Eu acho que o Trump vai afetar bastante a NATO, porque ele, como já disse muitas vezes, se a NATO não contribuir o acordado, que é de cada país não contribuir 2%, o que muitos países não estão a contribuir, não só pequenos, a França, a Alemanha... E no seu último mandato ele de facto ameaçou... Sim, sim, não é? Ameaçou sair da NATO já várias vezes, mesmo depois do mandato, já nestas eleições... ameaçou que não defenderia a Europa, o que pode ser um risco para a NATO e para a Europa, algo também que para a Europa já devia ter aberto os olhos há mais tempo, porque... Pois, exatamente, porque isto também coloca um desafio, sobretudo para a União Sim, Europeia, não é? Porque a Europa já devia estar preparada há mais tempo, o mundo não estava assim tão pacífico, a Rússia já tinha invadido a Ucrânia, não agora, mas em 2014, se agora bem me lembro de cor, e portanto a Europa, e o Trump já tinha estado no mandato há... 8 anos, já deviam ter percebido que era um risco. A Europa não quis gastar em defesa, não se quis defender a si própria, sempre um bocadinho ali a depender dos Estados Unidos, e estas agora são as consequências, e temos de perceber que agora não podemos depender daquela nação. Outro fator é que, quanto à questão da guerra da Ucrânia e da Palestina, eu acredito que ele já disse muitas vezes, vai cortar o apoio à Ucrânia. Mas no caso da Palestina, acredito que apoie muito mais Israel e até seja muito mais permissivo e deixe basicamente Israel fazer o que quiser, que ele não vai fazer nada sobre. Relativamente a essa questão que o Tomás levanta sobre o possível fechar de torneira, não é, nos apoios americanos à guerra na Ucrânia, isso também acabará por fortalecer a influência da Rússia na região? Na região, sim, na Europa do Leste. Provavelmente vão ficar com as zonas que já têm ocupadas e vão conseguir um acordo para desmilitarizar a Ucrânia pelo peso que o Donald Trump vai exercer também sobre a Ucrânia. O que vai ser muito mau, porque daqui a uns anos, muito provavelmente, a Rússia volta e ocupa o resto que não ocupou agora. Martim. Sim, eu concordo com tudo o que disse o Tomás. Partilho, aliás, da mesma opinião que ele. Acho que isto da NATO, isto vai provocar um grande impacto na Europa, porque os países não podem estar sempre dependentes dos Estados Unidos. Têm que começar a ser eles a investir na segurança e tudo mais, e pronto. Portanto, o que nós vamos ver é que os Estados Unidos, como polícias do mundo que nos habituámos a essa posição americana, não é? Vamos passar, a Europa vai estar mais isolada sem o apoio, se isso acontecer, não é? Sem o apoio dos Estados Unidos no contexto da NATO. É isso, não é? Sim, exatamente. Resta-me agradecer a colaboração e a participação do David, da Lara, do Martim, do Jaime e do Tomás. Prometemos regressar na próxima quinta-feira para a segunda parte deste debate. Até lá. Olá, boa noite. O meu nome é Fernando Moreira e gostaria de dedicar esta música a todos aqueles que, mesmo que em determinada fase da vida tenham perdido o autocarro, nunca desistiram de trilhar a estrada que entenderam como sua. O meu abraço solidário a esses resistentes. Tenho saudades tuas, faz tempo que eu não te vejo. Andei louco nas ruas, perdidas e sujas, com sede de beijo. O meu futuro é incerto, mas cedo há de chegar. Estou de corpo presente, mesmo à minha frente, alguém me manda parar. A minha estrada nunca foi de me enganar, levou-me a sítios distantes, difíceis de imaginar. A minha estrada foi comigo ver o mar, àquela praia distante onde eu me vou entregar. Sou de brandos costumes, não costumo falhar. Tenho a minha certeza, jogo tudo na mesa, sou de cada lugar. Somos poucos em tantos, temos a nossa vez. Ficamos nos entretantos, recorremos aos santos, ganhamos a fé. A minha estrada nunca foi de me enganar, levou-me a sítios distantes, difíceis de imaginar. A minha estrada foi comigo ver o mar, àquela praia distante onde eu me vou entregar. Thank you. E neste momento vamos ouvir a Inês e o David a fazer uma retrospectiva desportiva do fim de semana. A Inês vai centrar a sua atenção nos resultados desportivos obtidos pelas equipas concelhias nas modalidades de basquetebol e futebol. Por sua vez, o David, nas mesmas modalidades, vai debruçar-se sobre os resultados obtidos no contexto nacional, com destaque para a vitória histórica do Benfica no seu próprio estádio. Boa noite, caros ouvintes. Vamos para mais uma dose semanal de resultados esportivos dos clubes do nosso concelho. Para começar, no sábado, dia 9, tivemos o jogo de basquete do Sampaense contra o Iliabum Clube, em São Paio de Gramaços. A equipa da casa foi derrotada após perder todos os quartos parciais. Assim, o resultado cifrou-se em 56 para a equipa da casa e 94 para o Iliabum. No dia 10 de novembro, foi um dia em grande no que toca a jogos de futebol. Para começar, o Futebol Clube Oliveira do Hospital bateu o Sporting B por 2-1, golos de Diogo Nascimento e Eduardo Sousa. Do lado dos Leões, o único gol foi apontado pelo capitão Manuel Mendonça. A Associação Desportiva Nogueirense deslocou-se a Coimbra para jogar com a Académica de Coimbra e saiu de lá com um ponto após empatar 0-0. Para fechar o dia, a Associação Desportiva de Lagares da Beira venceu a primeira vez para o campeonato, por 1-0 em casa contra a União Desportiva de Tocha, com gol de Alemão. Olá, caros ouvintes da Rádio Boa Nova. Nesta rubrica sobre desporto, irei atualizar-vos sobre os resultados do passado fim de semana, nas modalidades de basquetebol e futebol, a nível nacional. Começando pelo futebol, a jornada 11 da Liga Portuguesa ficou marcada pelo clássico entre o Benfica e o Porto, realizado no passado domingo no Estádio da Luz. Na primeira parte, apesar de uma maior posse de bola da equipa azul e branca, foi a equipa encarnada quem criou mais oportunidades de perigo à baliza de Diogo Costa, tendo-se adiantado primeiro no marcador, ao minuto 30, por Álvaro Carreras, depois de um grande passo de Tomás Araújo. Ainda antes do intervalo, e após uma enorme falha na defesa do Benfica, Samu Omorodion empatou a partida a uma bola, resultado que se manteve até ao intervalo. A segunda parte ficou marcada pela brilhante entrada da equipa de Bruno Lage, que se mostrou bastante superior na segunda parte, criando várias oportunidades, e graças aos dois golos de Ángel Di Maria e um autogol de Noenha Pérez, fechou o resultado por 4-1. Este resultado foi histórico, pois há 60 anos que o Benfica não vencia por mais de 3 golos a equipa do Futebol Clube do Porto na Liga Portuguesa. Horas antes deste jogo começar, o Sporting Clube Portugal deslocava-se à Pedreira para defrontar o Sporting de Braga. No último jogo de Rubén Amorim ao serviço dos Leões, o Braga entrou mais forte e ao intervalo já vencia por 2-0 com bis de Ricardo Horta. Mas na segunda parte, a equipa leonina mostrou-se bastante superior e conseguiu a reviravolta depois dos gols de Morita, Ilman e o Bis de Arder, fechando o placar em 4-2. No basquetebol, a equipa do Sporting deslocou-se ao VAR, onde venceu por 86-77 a equipa leonina, esteve a perder durante 2 períodos, mas a enorme superioridade da equipa visitante nos últimos 2 quartos foram suficientes para garantir a vitória. O Benfica também venceu fora de casa, a equipa de Esgueira, e confirmou a sua invencibilidade na liga. Finalizamos com a vitória do Futebol Clube do Porto contra a Oliveirense por um parcial de 98-95. Este jogo foi um belíssimo jogo para qualquer adepto de basquetebol devido ao grau de equilíbrio durante todo o jogo. Ficamos por aqui no que ao desporto diz respeito. Voltamos para a semana com mais novidades. A Diana, na sua rubrica sobre livros e leituras, apresenta-nos uma escritora cuja obra tem sido um sucesso e tem cativado uma galáxia de leitores, Frida McFadden. Boa noite a todos. Hoje irei falar sobre uma das autoras com os livros mais cativantes, Frida McFadden. Frida McFadden é uma autora conhecida pelos seus thrillers psicológicos envolventes, com tramas recheadas de reviravoltas e personagens complexos. Entre as suas obras mais populares estão A Criada, que conta a história de uma empregada que descobre segredos sombrios em uma casa luxuosa, e Nunca Mintas, sobre um casal que enfrenta eventos assustadores após terem se mudado para uma casa isolada. O seu estilo acessível e a habilidade de criar atmosferas tensas fazem com que os seus livros sejam bem recebidos tanto em formato físico quanto em e-books, cativando leitores do género de suspense. No próximo programa irei falar sobre cada um dos livros de Frida McFadden. Até à próxima e uma boa noite. E por fim, a Joana vai dar-nos a conhecer a agenda cultural para esta semana. Olá, caros ouvintes. Sejam bem-vindos a mais uma edição da nossa Agenda Cultural. Esta semana trazemos sugestões imperdíveis para aproveitar bons momentos em família e com amigos. Desde caminhadas pela natureza, espetáculos de teatro musical, concertos gratuitos e muito e bom cinema. Há sugestões para todos os gostos. Reserve já na sua agenda e descubra o que pode fazer nos dias 15, 16 e 17 de novembro. Vamos às sugestões. No dia 16 de novembro, sábado, pelas 10 horas, aventure-se numa caminhada de 13 km nos passadiços do Açude da Ribeira. O percurso começa em Lagares da Beira e termina no Açude da Ribeira e promete proporcionar uma experiência única em contacto com a natureza. No mesmo dia 16, às 21 horas, na Casa da Cultura César Oliveira, não perca o espetáculo do teatro musical de ABBA Dream, uma noite de música e nostalgia para os fãs dos ABBA. Já no dia 17 de novembro, domingo, sugerimos, na Casa Municipal da Cultura de Ceia, a banda Torroselense Estrela da Alva, com o espetáculo On Fire, Harmonia em Notas, Partilha de Emoções. Marque já na sua agenda, dia 17 de novembro, às 15 horas, com entrada gratuita. Para os amantes da sétima arte, na sexta-feira, 15 de novembro, às 21 horas e 30, estará em exibição no Centro Cultural de Tábua o filme The Apparency, a história de Trump. Na Casa Municipal da Cultura de Ceia, nos dias 15, sexta-feira e 17 de novembro, domingo, às 21h30, estará em exibição do filme Joker, Loucura 2, com Joaquim Fênix e Lady Gaga nos papéis principais. Esta é uma história envolvente que promete emoções intensas. E por fim, na nossa cidade, na renovada Casa da Cultura César de Oliveira, estará em exibição no dia 17, domingo, às 16 horas, o filme infantil Robot Selvagem. E assim concluímos a nossa agenda cultural desta semana, com tantas opções. Esperemos que encontre momentos de diversão e enriquecimento cultural nas atividades que destacamos. Fique atento às próximas edições para mais novidades. Se quiser divulgar atividades da sua localidade, envie-nos toda a informação para o e-mail clube.radio@ioh.pt. Antes de me despedir, no último programa da Escola e o Meio, lancei nesta rubrica uma adivinha. Em tempo de São Martinho, a resposta é a castanha. E para finalizar, no próximo sábado, dia 16 de novembro, das 9h30 às 13h30, realiza-se na Escola da Cordinha mais uma edição da já incontornável Feira de São Martinho. Muita folia, gastronomia e venda de produtos biológicos. Esperamos por todos vós. Agradecimentos especiais a Ana Teresa, Duarte Ferreira, Diana Diniz, Beatriz Borges, Afonso Dias, Inês Santos, David Loureiro, Jaime da Graça, Acita de Mangara, Joana Fidalgo, Ana Mendonça, Rosa Simões. E aos nossos convidados, Lara Lourenço, Tomás Vaz e Martim Nogueira. Na revisão e introdução de textos, Basílio Torres. Na sonoplastia, Ivo Gonçalves e Bernardo Dias. A todos os nossos ouvintes, continuem bem e continuem na companhia da Rádio Boa Nova. A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital.